Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos para mais um DK Drop de notícias. Atrasado, né? Acabei não fazendo na segunda-feira para falar da repercussão do nosso jogo contra o Atlético Paranaense. Então, uma semana de folga. Então, vamos dar um giro aqui pelo que tem rolado de mais importante na vida do América, né? Primeiro, só agora que já que definitivamente, né? Depois de domingo. Encerrou a rodada. Falar um pouquinho como é que tá a nossa situação no campeonato. O América que perdeu uma boa oportunidade de sair da zona de rebaixamento, né? Com os resultados que fecharam na rodada. Se o América vence o Atlético Paranaense, a gente sai da zona de rebaixamento. Com o empate, a gente acaba não saindo. A gente se mantém ainda dentro da zona. Vou falar um pouquinho do jogo. O América voltou com Everaldo, voltou com o Marcinho, né, que são jogadores que não puderam jogar a última rodada. A gente começou o jogo muito mal, tomamos um gol logo no começo. Depois, no começo do segundo tempo, tomamos um gol de novo. E por fim, o Danilo Avelar começou a arrancada. Perdão, o Elton Paulista começou a arrancada. Com um gol de um rebote de pênalti. E o Danilo Avelar fez um empate do América. Né? A gente ainda teve uma chance no finalzinho. O Varanda preferiu finalizar ao invés de tocar para o Elton Paulista ali. Mas ficamos com o empate mesmo 2-2. De pontos positivos, eu acho que a capacidade de reação do time. A gente não fez um bom jogo de maneira geral. Mas você sair perdendo por 2-0, principalmente tendo tomado um gol logo no comecinho do segundo tempo ali, era para dar uma desanimada, e a galera buscou e foi até o final. Então, ter buscado esse, no final das contas, né, esse pontinho acabou sendo importante para a gente, apesar de que a vitória seria o ideal. De ponto negativo, algumas falhas, que inclusive Mancini falou sobre isso na coletiva, né? Que é um tipo de jogada que a gente treina, né, defensivamente, é um tipo de. No jargão mais popular seria como se ele tivesse falado que é uma jogada manjada e que a gente já falha na marcação ali do lado direito. Eu até no programa Decadência de Domingo atribuí ao Marcinho, segundo o Mancini, não foi uma falha do Marcinho, mas que o Marcinho correu certo com o zagueiro ali, mas que deveria ter alguém para cobrir ele. Eu não sei quem seria esse alguém, se seria o Lucas Cal, se seria o Juninho, se seria o próprio Everaldo, não sei, mas faltou alguém para cobrir o Marcinho, principalmente ali no segundo gol. Duas jogadas muito simples, né? Cruzamento da esquerda para a direita, sobra uma pessoa, gol, e a gente acabou sofrendo com isso, né? Bom, na classificação do campeonato agora, a gente acabou. A gente estava na beira para sair, né? Porque a gente chegou a ficar em 17º ali, à frente do Goiás, mas o Goiás acabou empatando com o Fluminense, passou a gente de novo por saldo de gols. No momento somos os 18º com 8 pontos, a um ponto de sair da zona de rebaixamento. O problema é que os times que estão fora agora, o Corinthians e o Bahia, né? Porque o Cuiabá, que seria o próximo time que estaria brigando com a gente, ele está com 12, está com 4 pontos na nossa frente. A gente enfrenta agora o Grêmio fora de casa, é uma partida dificílima. E nossos adversários, né? O Vasco pega o Goiás em casa, então meio que confronto direto. Curitiba, que é a lanterna, pega o Inter em casa. Cuiabá pega o Botafogo em casa. O Corinthians pega o Santos fora de casa, né? Então vamos ver como é que vai ser a rodada. Mas nós teremos três rodadas seguintes muito difíceis. A gente pega o Grêmio fora, depois pegamos o Inter em casa e depois pegamos o Atlético Mineiro fora de casa. Bom, pois bem, de demais notícias, tirando essa coletiva contra o Atlético Paranaense, né, que de destaque também tem um gramado horrível do Mineirão que o Mancini repercutiu, a gente tem outras duas notícias que eu acho que seriam mais relevantes de a gente trazer aqui. Primeiro, já tinha burburinhos rolando entre grupos de WhatsApp e tudo, mas primeiro o Jorge Nicola falou isso na live dele. Agora, Itatiaia também já repercutiu no apito final de segunda-feira. O América provavelmente trazendo dois velhos conhecidos de reforço, né? Um deles é o Daniel Borges, lateral direito que já passou por aqui, que está hoje no Botafogo. Hoje ele é a terceira opção lá no Botafogo, não está tendo muitas oportunidades, o que facilita a negociação para ele vir. A princípio seria um empréstimo, com duração até o final do ano que vem, que não seria muito oneroso para o clube, não é um atleta muito caro, né? O Eduardo, quando veio para cá, no começo ele foi muito bem, logo no comecinho ali, ele chegou a bater logo acho que na estreia dele bateu uma falta na trave e tudo, mas é um lateral nota 6 também, ele não foge muito do que é o Marcinho hoje também não. Acho que eles vão brigar por posição ali. Confesso que talvez até compartilhe um pouco da opinião de outros americanos, que se fosse para trazer o Daniel Borges, talvez seria melhor a gente continuar arriscando com o menino. Agora me fugiu o nome dele, Matheus, que é o volante que estava improvisado ali de lateral direito, que fez boas partidas, inclusive jogou muito bem contra o próprio Corinthians, né? No jogo que a gente venceu. Enfim, é um nome que a América está trazendo. A gente precisa de um lateral direito, não tem muitas opções no mercado. O Salum veio com essa solução, talvez aí um pouquinho mais caseira, né? De um cara que já passou por aqui. E a outra é do menino Pedrinho. Pedrinho que teve um problema seríssimo envolvendo um possível caso, né? Já que está sendo investigado ainda, de violência doméstica. Vazaram as mensagens muito feias, mas aparentemente o Salum está muito ligando para contratações que podem envolver uma mídia negativa, não, né? Se a gente for trazer um pouquinho para trás ali, a gente já trouxe o Danilo Avelar, que esteve envolvido em um caso de racismo. O próprio Índio Ramírez, apesar de depois ter sido negado, né? Mas também esteve envolvido num possível caso de racismo. A gente depois agora trouxe o Marcinho, envolvido num caso de homicídio de duas pessoas. E agora o Pedrinho, num possível caso aí de violência doméstica, Maria da Penha e tudo. Não vou abordar muito esse aspecto, né, de extra-campo. Acho que acaba sendo uma situação muito complicada, né, a América se envolvendo na contratação de jogadores com esse tipo de problemas. Mas, dentro de campo, é um cara que é uma posição que a América precisa e que estava meio que óbvio que a América ia acabar trazendo. O que que emperra nesse momento a contratação dele? O São Paulo tinha contratado ele por empréstimo e feito um acordo com o Lokomotiv de Moscou para pagamento do empréstimo. Porém, o São Paulo alega que a ruptura com o Pedrinho foi por justa causa, né? Por conta do envolvimento dele lá no caso da possível agressão à então namorada dele. E o Lokomotiv de Moscou quer receber essa grana, porque é problema do São Paulo se rescindiu ou não. Segundo a Itatiaia, se eu não me engano, o América já se dispôs a pagar esse valor que estaria faltando para cobrir o empréstimo, só que o Lokomotiv quer receber do São Paulo. Então, aparentemente, é uma situação que não é tão difícil de resolver, né? Na prática, a gente não sabe ainda exatamente como que isso vai desenrolar. O América não está com tanta pressa assim também, porque o atleta só pode ser inscrito lá dia 2 ou 3 de julho, então não teria muito tempo. Ainda teria muito tempo, né, para poder inscrever. Aparentemente, ele está treinando, apesar de que não é o mesmo treinamento, né, de se você tivesse preparando para um jogo e tudo na mesma intensidade. Mas vamos ver o que vai dar, né? Vou deixar minha opinião pessoal à parte, fora de campo, né? Dentro de campo é um cara que é uma posição que o América precisa e que foi bem aqui e estava indo bem no São Paulo. Só tem essas questões extra-campo aí. E por fim, saíram notícias lá de fora de que possivelmente houve um acerto do Vitor Roque com o Barcelona. Seria uma compra parcelada. O Barcelona teria ainda que se resolver, porque o Barcelona está passando por uma crise financeira gravíssima, mas que o negócio envolveria algo na casa dos 200 milhões de reais. O América tem direito a 15% desse valor, porque é o valor que o América tem do passe do Vitor Roque, né? Então a gente está falando aí de uma coisa na casa dos 30 milhões de reais. Esse valor nos ajuda muito e muito, muito. A gente já teve a grana do Arthur e agora a grana do Vitor Roque, que é um valor que somados, né, com certeza estão bem acima do que o América esperava em termos de negociação de jogadores, né, para termos de orçamento para o ano. Então acaba dando um alívio aí. Não acho que 100% desse valor vai para contratação, até porque se a gente pega, né, o orçamento do time para o ano, tem coisas ali que ainda estão pendentes, como por exemplo, a gente estaria contando com ficar ali, meio que na metade da tabela na Série A, e se vir um rebaixamento, por exemplo, seria desastroso para nossas finanças, né? Então, assim, não é como se tivesse tudo ganho, mas é um valor que nos ajuda muito e que dá um respiro até para a América poder arriscar um pouco mais, no mercado. Talvez buscar um atleta sul-americano ali, pagando uns 2 milhões de reais, 3 milhões de reais para um clube intermediário da Argentina, por exemplo, para trazer um ponta, um jogador de velocidade. Enfim, vamos ver como é que vai ser, mas saiu mais essa agora, que com certeza vai fazer muito bem para os nossos cofres. Bom, então é isso. Se não surgir mais nenhuma bomba para a gente repercutir aqui, sexta-feira não devo fazer programa e a gente volta na semana que vem para depois aí sim falar sobre o que aconteceu, né? De hoje, quarta, até na segunda-feira que vem. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.